Celebração da Páscoa. No deserto ouviu Moisés a voz do Senhor, um novo caminho. Celebrai a Páscoa em seus ritos. Na tarde do 14 é tempo divino. Oh Senhor, nós te adoramos. Em cada rito, em cada canção, teu sangue nos purifica, luz da vida em tua salvação. Se alguém imundo se achegar, confesse e apresenta ao teu altar. Esperamos, ó Deus, a tua ordem. Teu amor nos ensina a celebrar. Ó Senhor, nós te adoramos. Em cada rito, em cada canção, teu sangue nos purifica, nos dá vida em tua salvação. A nuvem que guia, tua presença, de dia e de noite, sempre a nos guiar. Em cada jornada, em cada lembrança, teu povo se une para te adorar. Estrangeiro e nativo, juntos aqui, celebramos a Páscoa em um só coração. Com pães asmos e ervas amargas, teu amor é a nossa direção. Ó Senhor, nós te adoramos. Em cada rito, em cada canção, teu sangue nos purifica, nos dá vida em tua salvação. Encontramos paz, celebramos a Páscoa com alegria. Teu amor eterno sempre nos traz.